Quem te pede com ela algo de comer, a quem te julgue com ela sem te conhecer. Boca que expressa o seu sentimento, boca que condena o preso no julgamento, boca que escandaliza, fala baixaria, boca que reivindica, pede melhoria, boca que expressa o ódio, o amor, a mesma boca que com beijo a Cristo entregou. Quando essa boca disser o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Quando essa boca disser o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Boca louca que te roga praga, boca que omite, boca que desvenda o flagra, boca que grita com o gol da seleção, boca que grita com a dor de uma explosão. O peixe com fome morre pela boca, o homem calado morreu preso na foca. Um beijo de batom traz consigo a paixão, a lábia do demônio te implanta a ilusão. A frase do poema que te leva até o céu, o sorriso falso que tem gosto de fel, a oração que viaja chega até a Deus. A boca do bem-vindão é a boca do adeus, a piada maldosa que sai com ironia, que fecha tua boca e aumenta tua ira. A boca que humilha, tira tua calma, amanhã te assovia, vibra e bate palma. Quando essa boca disser o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Quando essa boca disser o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Quem tem boca vai a Roma, fala o que quer. Da boca sai mentira, reza com fé. Da boca sai o beijo caliente com paixão. Da boca sai poesia, também sai palavrão. Da boca sai insulto, ordem de guerra. Da boca sai beleza, as canções mais belas. Boca que engana, boca que elogia. Boca sorridente, a boca vazia. Boca com batom que sussurra no ouvido. Fala que te ama e te entrega pro inimigo. Boca da fofoca, potoca do vizinho. Boca do louco falando sozinho. Boca que acompanha a melodia da viola. Boca do ladrão que no grito apavora. Boca que geme, chama seu nome. Boca do filho que chora com fome. Quando essa boca disser o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Quando essa boca disser o seu nome,